Guarulhos, abril de 2011. Marcos admitiu seus ilícitos, deu por erradas suas escolhas anteriores, compreendeu o cárcere como legítima retribuição aos males por ele provocados e não abandonou, mesmo com todas as limitações inerentes à sua condição de existir, aquela opção que entendeu melhor tanto para si quanto para o grupo social. Por todos esses motivos, Marcos Fernandes de Omena merece a antecipação de sua liberdade. E é o que lhe concedo.